sua chance passou e o amor acabou. E eu não sou mais teu perdeu. Para de chorar e ocupe o lugar que você escolheu. Sua chance passou e o amor acabou. E eu não sou mais teu perdeu. Para de chorar e ocupe o lugar que você escolheu. Agora o seguinte, lembra daquela pessoa que te perdeu e canta com a gente, ok? Solta a voz, Londrina. Sua chance passou e o amor acabou e eu não sou mais teu. Para de chorar e ocupe o lugar que você. Sua chance passou e o amor acabou e eu não sou mais teu perder. Para de chorar e ocupe o lugar que você escolheu. Pois é, Thiago, não deu valor. Na ZFM, Taime Thiago perdeu. Guilherme Santiago, preciso desse amor. De bem com a vida até às 10 da manhã aqui na Zé. E você participando juntinho comigo. 34758800 é o WhatsApp para você mandar aquele bom dia gostoso. Também para você participar da batalha, escolher a sua música preferida, aquela que você quer ouvir inteirinha daqui a pouquinho na programação. Tem ainda a charadinha. E com tudo isso você concorre a lindas camisetas da Zé FM exclusiva. Presentão para você. 7h31, olha só, na Ótica Americana você vai encontrar óculos de grau, óculos de sol, lentes de contato de qualidade. Tem uma grande variedade, marcas nacionais e importadas, aquela que você preferir, o que ficar melhor para você, tá bom? Você ainda pode adquirir os seus óculos de grau e parcelar em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Faça uma visita à loja, tem um amplo estacionamento e fica na Avenida Tecino, 1827. Em Americana. O WhatsApp é o 34613622. Ótica Americana. A qualidade que você conhece com o atendimento que você confia. Já já eu volto e vem comigo, Bruno Marrone. 76,3 Zé FM. Festa da Padroeira 2024, na comunidade Nossa Senhora das Dores, no Jardim América 2, dia 7 e 8 de setembro. Oferecimento, Pura Distribuidora, básico, elétrica e hidráulica, tudo para sua obra ficar consolidada. Loja aberta aos domingos e feriados. Cotrim Centro Automotivo, seu carro em boas mãos. Supermercado Dori, hoje, amanhã e sempre ao seu lado. Festa da Padroeira da comunidade Nossa Senhora das Dores, Rua Vicenzo Sardelli, 340, Jardim América 2, próximo ao recinto da festa do peão em Americana. Pra você que gosta de modão, viajando pra Mato Grosso, aqui na Zé tem um programa que só toca modão. De que me adianta viver na cidade? Bailão da Zé, só música boa. Ainda ontem. Bailão da Zé, de segunda a sexta às 18h e no domingo, edição especial ao meio-dia, com 5 horas de duração. Bailão da Zé, só modão, aqui na rádio que fala com você. Fast Machine, oficina multimarcas há 20 anos cuidando da sua moto. Serviços de qualidade e garantia, deixando sua moto nova de novo. E está com a super promoção. Troca de óleo 20W50, só R$29 o litro. Troca de óleo, só R$29 o litro. Avenida do Compositor 608, Jaguari, Americana. Fone Watts 991692248. Fast Machine, aqui você pode confiar. Não gosta de academia? Conheça o Saluten. Treinos personalizados, rápidos, eficientes e com acompanhamento de um personal trainer. Se você já tentou de tudo e não se encontrou, o Saluten é para você. Escolha uma de nossas unidades mais próxima. Saluten São Vito, Terra América ou em Santa Bárbara do Oeste. Ligue e agende uma aula experimental. 19-992-80-2973. Saluten Centro de Treinamento Personalizado. Dimari Pizzaria é o sabor que todo mundo aprecia. Venha com os amigos, venha festejar. Ou peça no delivery, não vai demorar. Marguerita portuguesa e ticatupiry, é tudo tão gostoso, não dá pra resistir. Dimari Pizzaria é o sabor que todo mundo aprecia. Dimari Pizzaria.

solidão é uma ressaca. Você tá na CFM 76,3. Procurando por alguém que me deixou assim. A cada curva, a cada passo, penso em você. Será que pensa em mim? É fato e tá na cara que eu vivo sem respirar. Eu perco o chão e por você também me falta o ar. Já procurei por todo canto, mas não encontrei vestígio seu. Se eu puder me controlar, ganhar seu coração, viajaria o mundo inteiro pra te ter nas mãos. Se for preciso, perco o medo, pago o preço pra encontrar a direção. Meu coração pede carona pra ver meu amor. Eu vou até no porta-malas se preciso for. Uma qualquer lugar do mundo sem destino certo. Eu perco o chão, não sei viver sem ter você por perto. Meu coração pede carona pra ver meu amor. Eu vou até no porta-mala se preciso for. Uma qualquer lugar do mundo sem destino certo. Eu perco o chão, não sei viver sem ter você por perto. É fato e tá na cara que eu vivo sem respirar. Eu perco o chão e por você também me falta o ar. Já procurei por todo canto, mas não encontrei vestido seu. Se eu puder me controlar, ganhar seu coração, viajaria o mundo inteiro pra te ter nas mãos. Se for preciso, perco o medo, pago o preço pra encontrar a direção. Meu coração pede carona pra ver meu amor. Eu vou até no porta-mala se preciso for. Meu coração pede carona pra ver o meu amor. Eu vou até no porta-malas se preciso for. Uma qualquer lugar do mundo sem destino certo. Eu perco o chão, não sei viver sem ter você por perto. Quero ver a galera cantar bem alto, solta a voz, vai. Meu coração, no porta-malas se preciso for. Uma qualquer lugar do mundo sem destino certo. Eu perco o chão, não sei viver sem ter você por perto. Meu coração pede carona pra ver meu amor. Eu vou até no porta-malas se preciso for. Uma qualquer lugar do mundo sem destino certo. Eu perco o chão, não sei viver sem ter você por perto. Neto e Frederico, meu coração pede carona. Bruno Marrone, a solidão é uma ressaca. 17 para as 8 agora, Nazé. Mensagem de paz, um programa que toca nos problemas da gente. Oferecimento: Igrejas Presbiterianas de Americana. Mensagem de paz aqui na Zé FM com o Pastor Júnior essa semana. Bom dia, Pastor. Bom dia, bom dia. É um privilégio falar com você. Eu quero aqui agradecer também aos ouvintes. Quero acertar aqui os meus materiais de gravação. Me desculpe esse tempo aqui, estava tudo certo, mas entrou aqui falha no... Estou aqui de novo. A tecnologia faz isso, né, Pastor? A tecnologia faz isso. Ela é ótima, mas quando ela resolve, assim, pegar dar um improviso, ela também é muito boa nisso. Agradeço muito a sua paciência, mas já estamos de volta. Vale sempre a pena esperar. Eu separei aqui um texto da Palavra de Deus que se encontra lá no Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 50. João, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 50. Vai, Jesus, vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. Vai disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Nós temos aqui três personagens, Lucas e amados ouvintes. Jesus Cristo, um oficial do rei, um soldado, e o filho dele. Os dois primeiros estavam num lugar e o terceiro estava a 26 quilômetros de distância e estava enfermo. E eu quero pensar com você sobre o tema Siga Vivendo pela Fé e Fé em Cristo. A título de introdução digo, a fé faz toda a diferença quando enfrentamos as angústias e aflições da vida. A fé leva-nos a olhar para Deus e não para os problemas. Vale a pena dizer, um empecilho para a fé é o olhar para as circunstâncias e não para as promessas imutáveis de Deus. No versículo 50 do capítulo 4, nós encontramos três importantes verdades. Primeiro, uma ordem. Diz o texto, vai. Jesus Cristo ordena o homem, aristocrata de Cafarnaum, ou um oficial do rei. Vai, siga em frente, retorne para sua casa e encontre-se com o seu filho. O vai significa, meu caro, o teu problema está resolvido. Uma ordem. Uma certeza. A segunda verdade. O teu filho vive. Jesus Cristo exercita a sua onisciência e a sua onipresença. Ele restaura naquele momento a vida do rapaz que estava doente. Ele garante ao pai aflito: o teu filho vive. Portanto, uma ordem, uma certeza, uma decisão. O homem creu na palavra de Jesus. Ele aceitou a palavra, mesmo sem ter visto o rapaz curado. Precisamos crer pela fé para ver a glória de Deus. Então, em último lugar, uma atitude. Partiu. A fé se evidencia através da obediência. Quem acredita em Jesus, obedece à sua palavra, medita na Bíblia e dobra o joelho em oração. Meu amigo ouvinte, convido você e você, Lucas, para fazer o mesmo. O homem aceitou a palavra mesmo sem ter visto a obra. Quero fazer com essas quatro verdades duas aplicações. Ouvinte e amigo, descanse o seu coração nesta promessa. Quem fez e faz milagres é o mesmo Jesus do passado. Ele está presente hoje e vive hoje. Em último lugar, a fé do pai aflito foi uma fé confiante, inclusive porque ele retardou a volta para casa. E depois transformou-se numa fé confirmada. Ele viu a cura do filho. Uma vez confirmada a fé pela cura do filho, ele compartilhou com todos os seus familiares, transformando-a numa fé contagiante. Queridos que nos ouvem nessa hora, você acredita que isso também pode acontecer com você? Você acredita nisso? Louvado seja Deus. Deus te abençoe muitíssimo. Amém. Mensagem de paz. Um programa que toca nos problemas da gente. Oferecimento: Igrejas Presbiterianas de Americana. Zé FM, 11 para as 8, bom dia. Pra que chorar por esse amor se na verdade todo tempo só fui eu que te amei? Pra que sofrer se me queimei no fogo e nessa brasa quente só me machuquei? Fala a verdade, usou e abusou, depois me jogou fora. Me abraça e me manda embora. Pra ser seu quebra-galho, melhor te deixar pra lá. Quer saber? Não vou te esperar, não vou ficar sofrendo. Se você já não quer, tem gente querendo. Por esse amor ingrato não vou mais chorar. Tomei juízo e o que eu preciso é de outro amor pra me curar. Me dá mel, me dá beijo, me faz tudo o que desejo. Mas me engana

Olá, Câncer, de 21 de junho a 21 de julho. Câncer, Vênus em posição a Saturno representa um período de definições e escolhas. Você deve se pautar pela experiência de vida e pela segurança, mas nunca pelo medo de ousar. Seja corajoso diante dos desafios. Este é um mês de mudanças. No amor, vá com calma para não se arrepender depois, viu, Câncer? Número de sorte 9, a cor é rosa. Leão. Olá, Leão, de 22 de julho e 22 de agosto. Leão, seu signo hoje anuncia a hora de mudar o que você já sabia que precisava ser alterado. Tente mudar ao máximo que conseguir. Se não for agora, quando será, não é mesmo? Comece pela aparência, tá bom? Vida amorosa satisfatória. Número de sorte 11, a cor é vermelho, Leão. Virgem. Alô, Virgem, de 23 de agosto e 22 de setembro. Virgem, a saúde merece atenção. Os que nasceram no terceiro decanato de Virgem tendem a se sentir mais frágeis. Somente quando o mês terminar é que irá diminuir essa urgência por sua transformação interior. Número de sorte é 55 e a cor é roxo, Virgem. Fique comigo, daqui a pouquinho, Libra, Escorpião e Sagitário. Eu volto já já, hein? Zé FM. FM. Bom dia. Nesse sonho que eu me encontro, eu não resisto, entrego os pontos, você me toca, é diferente. Nada sufoca o amor da gente. Se eu me transformo em rio, você é cachoeira. Se eu me transformo em serra, você é a ribanceira. Se eu me transformo em noite, você é o meu luar. Sempre louca pra me amar. Se eu me transformo em você é o meu anzol. Se eu me transformo em cama, você é o meu lençol. Se eu me transformo em planta, você é minha raiz. Você só me faz feliz. Você me toca, é diferente. Nada sufoca o amor da gente. Se eu me transformo em rio, você é cachoeira. Se eu me transformo em serra, você é a ribanceira. Se eu me transformo em noite, você é o meu luar. Sempre louca pra me amar. Se eu me transformo em isca, você é o meu anzol. Se eu me transformo em cama, você é o meu lençol. Se eu me transformo em planta, você é minha raiz. Você só me faz feliz. Se eu me transformo em planta, você é minha raiz. Você só me faz feliz. Você tá na Zé FM 76,3. Mas não esqueço o seu. um desvio, um 5 km pra não passar aí na frente, mas o meu coração faz uma rota diferente que passa pelo teu sorriso, que acelera no seu corpo. Que caminho percorso, o meu coração não topa ter. Só no mundo de cidade, porque minha vida toda tá aqui. Como é que eu vou seguir viagem, se eu da minha saudade, cancelou meu direito de viver. Só no mundo de cidade, porque minha vida toda tá aqui. Como é que eu vou seguir passa pelo teu sorriso, que acelera no teu corpo. Que caminho perigoso, o meu coração não topa ter um CEP novo. Só não mudo de cidade, porque minha vida toda tá aqui. Como é que eu vou seguir Gustavo Lima e Murilo Rufi, CEP novo, Eduardo Costa, você só me faz feliz. E como faz feliz? Faz muito feliz estar aqui nas FM de Bem com a Vida, até as 10 da manhã juntinho com você. Você participando através do nosso WhatsApp, que é o 3475-8800, 3475-8800, participa aí da batalha, a charadinha, você sabe, não ouviu ainda? Daqui a pouquinho mostra de novo, você vai concorrer a uma linda camiseta da Zé FM. Agora, se você estiver precisando trocar os seus óculos, sabe aquele assim, tá com as perninhas já meio, né, capenga, molinhas, tá na hora de uma armação nova, linda, maravilhosa, seja ela nacional ou importada, o importante é que você se sinta bem, confortável, e tudo isso você vai encontrar na Ótica Americana. Sem contar aquele super atendimento, vai lá tomar um cafezinho com eles, bate um papo, confira as novidades. Olha só, a coleção nova da Hugo Boss está maravilhosa. Faz o seguinte, visite a loja. Ela tem amplo estacionamento e conforto já na entrada para você. Fica na Avenida Decilo, 1827, em Americana. O WhatsApp é o 3461-3622. Ótica Americana, a qualidade que você conhece com o atendimento que você confia. Bom dia, Chuchu. Zé FM. Autopeças Brasil e a hora. Zé 8:14. Autopeças Brasil. Em Americana, telefone 3468-6440. WhatsApp 99685-1513. Que tal colocar mais dinheiro no bolso no final do mês? Com a Azimuth Soluções em Energia, isso é possível. Nosso sistema solar ajuda você a reduzir a sua conta de luz. Não perca essa oportunidade. Ligue 19-3604-7. 7786. Na Sagrada Família Produtos Naturais tem chás, temperos, produtos sem glúten e sem lactose, castanhas, suplementos e vitaminas. A melhor qualidade aliada com a excelência no atendimento. Sagrada Família, Rua João Bernstein, 659 São Vito. Fone Whats 982253569. Viva Pet, tudo para o seu animal de estimação. Acessórios, brinquedos, banho e tosa, petiscos e rações para cães, gatos e equinos. Auxílio veterinário e medicamentos. Rua Índia, 36, Parque das Nações. Diz que entrega, fone Whats 3462-3772. Está pensando em viajar? Faça uma revisão completa na São Vito Auto Center. Mecânica, freios, suspensão, escapamentos, alinhamento, balanceamento, pneus novos e remolde. São Vito Auto Center, há mais de 25 anos cuidando do seu carro. Rua João Bernstein, 197, São Vito Americana. Fone Whats 992568610. O seu carro em boas mãos é São Vito Auto Center. Se apronte para votar. É título. Tudo tá no celular nessa era digital. Tem até aplicativo de título eleitoral. O e-título tem o número do título de eleitor e o local de votação. Se tiver foto, vale como documento na sessão eleitoral. E ainda serve para justificar a ausência na votação. Não deixe para a última hora. Baixe o e-título agora. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Traslados para eventos e aeroportos? Teletaxi. Transporte com qualidade e segurança? Teletaxi. Whats 997067989 ou ligue 36489000. Acesse teletaxiamericana.com.br. Você tá na CFM 76,3. A rádio que fala com você. O deserto que atravessei.